em campanha por 24 horas sem velório. Por um dia sem letícia, tirando o chumbo dos seus órgãos pra testar por insetos devorando sua pele. Quando confirmaram sua presença no IML, nossa carne no caminhão com câmera frigorífica. Me faz rima pra você não roubar o estoque das casbah e iota. Na rodovia, em cima do barranco, atenção, enquadrar aí o alto e branco. É foda saber que parte dos que estão me ouvindo. Odeio que faz pôr no jornal, carne ser fingindo serviço pro boy melhor que Netflix, indução de confissão. Sim, senhor, doutor, atirei, resisti à prisão. É muito fácil legitimar nosso massacre. É só inventar ligação interceptada na reportagem. Alguém finge que é o crime decretando a SAP. E assisti uma versão de Virginia Tech do Decap. Infelizmente, quem apoia o discurso de confronto acaba na pia de autópsia com mais de 100 pontos. O lema direitos humanos pra humanos direitos é a trilha mais curta pra 12 queima tecido de peito. No Brasil que eu quero pro futuro, som das AKs, dá lugar a Millie Jackson, vinda das MKs. Não tem interrogação no vão do MASP, perguntando quem matou 19 de forma covarde. 24 horas, 24 horas, sem lágrimas no luto, me sem memória. 24 horas, 24 horas, sem ratatá, exame, sangue, necrópsia. 24 horas, 24 horas, sem lágrimas do luto, me sem memória. 24 horas, 24 horas, sem ratatá, pêsame, sangue, necrópsia. É claro que vai preencher o requisito pra latrocido rejeitado que tem um perfil reprovado na firma. Raciocínio simples, criança coitão, quando crescer vai querer liderar rebelião. Vai fazer autoridade, muda a agenda da tarde pra implorar na carceragem pra cessar os ataques cruel na morte do Jack descrita no caderno. É me fazer lutar por moradia invadindo o prédio. Discordo de que libera o corpo de um dos seus e alega que essa é a vontade soberana de Deus. Decapitação à vontade do tirano de terno Prada, morte cerebral à vontade do carrasco de farda. Legítima defesa, processo policial, porque pede justiça, lei de segurança nacional. Infringe ordem pública com coquetel molotov. Foi no inquérito que Al-Qaeda, Talibã, Black Bloc queria ligar no saque do governo e reclamar. Arrombados do caralho, parem de nos matar. Black Lives Matter, só verão nossa importância com plenários, juízes, promotores em chamas. Anota aí, vou descrever um retrato falado. Bigode cabanha que trança mó encarado. Esse é o mano com nome no processo condenatório por sonhar com 24 horas sem velório. 24 horas, 24 horas, sem lágrimas no luto, me sem memória. 24 horas, 24 horas, sem ratatá, pêsame, sangue, necrópsia. 24 horas, 24 horas, sem lágrimas do luto, me sem memória. 24 horas, 24 horas, sem ratatá, pêsame, sangue, necrópsia. Como eu queria ser milionário pra poder ter a coleção de Ruger no armário. Viver acima do código penal pra meter 121 e curtir camarote no carnaval. Antes do juiz ser decretado, ele já matou juridicamente a multidão de favelados. Genocídio não é feito só com moto e pólvora, também é feito com caneta e toga. No país miscigenado, se for sair no sábado, não vá no Burger King ser chamado de macaco. Vai pensando que o Habib se importa. Cê mata o menino que pede esfirra na sua porta. Entendo você querer droga embaixo da piscina. Jovem, também achava que era minha sina. Sem informação não entrasse na minha vida. Provavelmente ser integrante da quadrilha mais temida. Glória, hoje só me afogam na delegacia por ter apagado o mito da meritocracia. Por perguntar por que elite rodeia cotista, cê ficou com as cotas de terra, educação política. Ajude a dia o santinho do seu falecimento. Chega de depoimento, matrícula pra detento. Dispense o convite pra assaltar o consultório. Embarque comigo no sonho, 24 horas sem velório. 24 horas, 24 horas, sem lágrimas no luto, me sem memória. 24 horas, 24 horas, sem ratatá, pêsame, sangue, necrópsia. 24 horas, 24 horas, sem lágrimas no luto, me sem memória. 24 horas, 24 horas, sem ratatá, pêsame, sangue, necrópsia.